Pão de quê? Imagem. Pães de quê servidos em uma tigela de barro? Ingredientes. Uma xícara de inhame. Uma xícara de polvilho doce. Uma xícara de polvilho azedo. Uma colher de chá de colorau em pó. 1/4 xícara de óleo. Uma colher de chá de sal, a gosto. Modo de preparo. 1. Cozinhe o inhame descascado. 2. Coloque o inhame em uma vasilha e amasse até formar um purê. Reserve a água do cozimento mais /meia xícara de água. 3. Adicione os outros ingredientes, menos a água. 4. Amasse com a mão e vá adicionando a água do cozimento aos poucos, até ficar uma massa macia e uniforme. 5. Faça bolinhas pequenas da massa, máximo do tamanho de uma bola de ping-pong. 6. Coloque para assar no forno a 180 graus Celsius em uma forma antiaderente ou besuntada por cerca de 40 minutos. Disponha as bolinhas um pouco separadas uma das outras, elas vão quase dobrar de tamanho. Observações. Com cuidado, vale a pena virar os pães após 20 minutos de forno. Vai estar pronto quando as bolinhas crescerem e tiverem uma rachadura. É mais rápido cozinhar o inhame em pedaços. Leva em torno de 10 minutos até ficar macio. O inhame está em falta? Não tem desculpa. Pode substituir por batata doce ou inglesa. A quantidade é a mesma. Na massa, pode-se adicionar paradinhas super nutritivas, como sementes de chia, de gergelim, de girassol, etc. Talvez mais nutritivo, o colorau pode ser substituído por cúrcuma ralada ou em pó. Rendimento. Rende 30 pães de quê? Serve 4 pessoas.